320, décima 8, boteja. 320, 320 para Campinas, Petrozinho, Jeff, o base é Petrozinho, no meia. Saiu de Abael, liga Mótiga, que manda por cima 0, final por direita. Saiu de trás, conta 5-0-4, controle 220, 8, 20, atualmente. Projeto Quiet, chama para pushback, sonamento. Horário, controle. Chama 315, aguarde para pushback. Dois zero zero oito, pouso autorizado, pista no zero, vento 180 graus, 10 nós. Pouso autorizado, volta 008. Azul 4463, decolado 243, chame controle de Salvador em 120, décima 8. 208, obrigado. Salvador, boa tarde, azul 4463. Azul 4463, controle, contato radar estabelecido, suba sem restrições, após 2000 pés, voe direto para Ilhéus. Sem restrições, a 2000 pés, voará direto Ilhéus, 4463. Controle Salvador, boa tarde, 1097, controle, ajuste agora 1025, desça para 8000 na chamada bom. Interceptou o localizador? Interceptando agora, 3154. Gente, reduz a check-train, chama a torre, 11895, 3154. Reduzindo, chama a torre, 3154. Salvador, boa tarde, está 3193, o ponto de espera visual com 37, natural. 3193, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantenha o 3193. Certificado está autorizado, está 3193. Ciente, está 3193, mantenha o ponto de espera. Torre Salvador, está 3154, realizado na Bahia LS. Está 3154, mantém a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando. Voo 2008 no solo de 45, libera a direita e chame controle de solo em 121, decimal 1. Ok, direita, 211, gol 2008. Frequência 1288 para informação e alerta. Até a próxima. 1288, muito obrigado, ótimo trabalho. Até você. 2008, táxi via Alfa, paquete da Juliette. Alfa da Juliette, vai reportar. aguarde para o pushback 6142. Depois da companhia, autorizado alinhar e manter pista no zero. Após a passagem do Airbus, ali mantém, então 3193. Zona 54, no solo de 48, libera a direita, chame controle solo em 121 decima 1. Libera a direita, 121. Confirma na sequência do solo, 121 decima 1, 3154. Corrigindo, 221. Estilo 65 a bordo, 4 horas e 55, altímetro 10 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera chame Torre 18, decimal 95, com voo. Siga. Informa o Patrick 5. Guarde cópia, a saída prevista da El Leda Mótica. Branco, 3154. Fala, Leite 95, for landing instructions. Roger, landing gear down and lock it. Corporate power, 118, small 95, thank you and have a nice day. Boa tarde. Boa noite, cordial. Após o mesmo, segue via Juliette, portão 8. Juliette para 8, 3154. 3154, mantém antes da Juliette, aguardando a liberação, seu portão número 5. Mantenha a parte da Juliette, aguardando a liberação, 3154. Também 142, estimado 1 minuto. 2714. Prossiga da 714. Chame Recife, 1288. Recife, 1288. Positivo. Pois é, foi estreado. O número 08, uma boa tarde, o C3 do Manaus. Controle Salvador, muito boa tarde, o C3 do Manaus. 3193 ao controle, contato radar após 2000, gira à direita e voe Dael. Dael, Leda, corrijo, voe Leda e após Leda, Irune. 3193. Afirmativo, ao passar 2000 pés, direita Leda, após Leda, Irune. Dan 3193. Positivo. Tango, right base lag. Mike, Serra Golf, IFR plan canceled at 5-1, turn left, make right a base leg for your right side, report on final runway 17. Roger, report on turn final runway 17. Zona 5, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 140 graus, no zero nós. Nível 430, via Apesulu 10, saída da Euleda Mótica. Decola da 17, curva à direita, controle 120, decima 8, aciona 5055, ou seja... Pro 055, vai cruzar o localizador da pista 10, prosseguindo para o setor noroeste do aeroporto internacional para receber instruções e prosseguir pouso pista 17, câmbio. Opa, correção, altímetro 10 no 4, para acionamento e táxi, chame Torino 8, 95, com voo. Galeão. Galeão 59, boa tarde, autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857, saída da El Lida Irume. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5040, proteja. Autorizado 360 para o Galeão, Upper November 857, da El Lida Irume, 1208. A decolagem curva à direita, o transponder 5040. O 1659 está na 10. Fechamento correto, chama para feedback sonamento. Chamará 1-0-1-6-5-4. 6154, após o Xenair à sua esquerda livrar para o PAT 3, táxi via Juliette, portão número 5. Azul 4463, Salvador. Prossiga. 47 milhas afastado, serviço salvar terminado, chame Léos 120. 01, obrigado. 3, táxi via Juliette, portão 5. Fala, Xenair, Xenair 6315, decolado 54, chame controle Salvador, em 120, decimal 8, não vou. Boa tarde, obrigado. Salvador 6315, mostra da El, boa tarde. Senhor 6315, é o controle, meu cordial, contato radar estabelecido após 2000, vou em Leda, Leda ótima. Após 2000, Leda, após ótima, rápido, 9 a bordo, altímetro 10 no 4, táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera, chame torre 1-1-3-9-5, bom voo. Leave the frequency, good afternoon, Mike Serra, both. Prevista, guarde cópia. Arco Elefa, guarda cópia, 360. Zona 97, retoração. Desça para 2000 pés e voe na proa 220. Está limitado pelo custo do localizador. A velocidade em redução a partir de agora, 180 mais. Mantenha a proa 220, desce a 2000, 180 mais. Voo no 097. Xenair 6142, boa tarde. Autorizado a alinhar e decolar. Pista no 0, vento 1180 graus, 08 nós. Pan 3193, chame Recife. Frequência 1251. 1251, Pan 3193, uma boa tarde. Fala. 67, pronto para cópia. Posso, siga. 67 autorizado Brasília, nível 340, via Pêsulo 17. Saída arbor, transição é lerta. Decola da 10, curva direita, aciona 5035, chama controle 120, decima 8, proteja. 340 aprovado, decola da 10, primeira curva direita, intercepta perto do arbor, transição em alerta. 5035 transforma e o controle de fronteira posicionada na 120, decima 8, 35 da 10. Planejamento correto, chama para pushback acionamento. Para, 35 da 10, data. Pushback 4065 autorizado, chama para o táxi. Tener 1142, decolado 59, chame controle de Salvador em 120, décima 8. 08, sim, Checo Delta Fox, reporte curta final. Informa o tráfego, Boeing 737 da Gol. Há algumas milhas ainda para o pouso no número zero. Repasse curta final. Repasse na curta. Passando o Eco Delta Fox. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista 17, ventou no 60 graus, 10 nós. Cheque 3. Obrigado, pouso 17, trem para o trabalho. Jogo 10 na 7 vai dar transferência. Gol 1097, está agora 5 milhas para passagem sobre o marcador em aproximação. Vamos checar o trem, os nossos agradecimentos. Chegou a torre de controle na frequência 11895 e até uma próxima oportunidade. Gol 097. Gente, chama a torre 1895, já está decolando. Repita a mensagem. Possível decolagem da 17? Afirma, decolagem da 17, possível. Ok, obrigado. Bom, não, hoje estava na 315, não quero botar isso. Grande abraço. Para o táxi, 3465, POB 127. 4 horas e 20 de autonomia, alterna Ribeirão. Tarde, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, ventou 50 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, 10, 7. Papatango Eco Delta Fox no solo 02, confirme o local de estacionamento. Sente de passagem ao tráfego após autorizado ingresso na Papá ao estacionar frequência livre. Papai Vitor Charlie, autorizado ingresso na pista 17, reposta alinhado e pronto. Autorizado ingresso, graças à colaboração com a Papai Vitor Charlie. Autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, saída Cuca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, aciona 5053, chama controle 120, decima 8, corteja. Autorizado 230, Aracaju, Golf 677, Pouca, Aracaju, a saída, decolando 10, curva esquerda após, aciona 5053, 1208, controle, bom, 824. Fechamento correto, chama para pushback acionamento. Pushback acionamento, 1659 na 10. Bom, 1659 autorizado. Realiza a saída do portão conforme instrução da equipe de solo devido a obras do pátio, chama para o táxi. Chama táxi com 659. É 3142, já? Vamos fazer uma solicitação ao melhor dos melhores. Ok, nesse coisa. Salvador Boazul, 4065.000, que eu vou decolar. Azul 4065, autorizado a alinhar e manter pistola no zero. Alinha e manter pistola no zero de 4065. Luna 097, Mussola 04, Limeira direita, chame controle solo em 121, décima 1, boa tarde. Sim, 121, obrigado, até já. Papá Vitor Charlie, é. Decolagem autorizada, pistola 7, vento 150 graus, 08 nós. Rádio Bono 097, táxi via Alfa, é patente da Juliette. Alfa, chamacente da Juliette, Bono 097. O melhor, acredito. Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, muito grato, 6142. Paulo Salvador, boa tarde, eu estarei a 6227. 227, boa tarde, prossiga. Vitor Charlie, decolar 206, chame controle Salvador em 120, décima 8. Papá Vitor Charlie, 7, graças. Aí pra Galeão. Pronto pra COP? Pronto. Chiné 6227, autorizado Galeão, nível 360, via per November 857, saída da Eule e da Irume. Decola da 10, curva direita, aciona 5063, chama controle 120, décima 8, corteja. Autorizado Galeão, nível 360, via per November 857, da Eule e da Irume, 5063 no transponder, o controle 108. Fechamento correto, chama para feedback acionamento. Obrigado amigo, chamaremos. Bono 097, mantenha da Juliette aguardando liberação do seu portão. Gente, mantenha da Juliette aguardando, Bono 097. Paulo, 3567, na número 4, para pushback acionamento. 3567, aguarde para o pushback. Boa! Quatro decolagem autorizada, pistão no zero, vento 160 graus, 109. Livre decolagem, tá 10, azul, 4065. Uniforme Romeu, boa tarde, prossiga. Walker. Sierra Delta, uniforme Romeo, informa, segue a litoral sul, confirma. Sem saída prevista para o corredor Axé, aguarde cópia. Azul 4065, decolada 08, chame controle Salvador em 120, decimal 8, vovô. 208, Azul 4065, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4065, Tael Matran. Azul 4065, é o controle, contato radar estabelecido, suba sem restrições para o 320, após 2000 pés, curva direita, voo em Leda e após Leda, Mótiva. Voo de Salvador para Viracopos, cadê? Obrigado, autorizado 320, Leda Motva, após 2000, Azul 465. Para o táxi, voo 659, 169, após 3:06:20, alternado Guarulhos. No 69 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa no ponto 0 do Rio no 8, acima 95, bom gol. Índia Alfa no ponto 0 do Rio, acima 95, cuidado, bom trabalho, acima 9. Destino Manati. Tente aguarde número 2 para a cópia. 097, após a aeronave da companhia à sua esquerda, segue via Juliette para o portão 10, atenta à viatura Follow Me no través do 8. Tente após a aeronave da companhia, segue para o 10, tente Follow Me. Através do 08, 20 na frente. E o ajuste 104, tá vindo? Ah, positivo, pode sim. Não, recobriu a princípio. Afirma em coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi da 3567. Bona 659, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 160 graus, 07 nós. Alinha decolada 10, voo 1659. Correto e disponível, decola da 17, curva direita, corredor Axé. Controle 120, decimal 8, aciona 5001, no copeja. Afirmativo, Ognásia após Leda e 1251, um bom final de semana. Graças. Boa, boa viagem. Boa viagem. Romeu, transponder 5001 no controle 120, decimal 8. Julgamento correto, informa pessoas a bordo. 2 a bordo, altímetro 10 no 4, para acionamento chame torre 18, acima 95, um gol. Romeu, Romeu, golf e controle. Iniciou para a Lagoinha, passando 135, acionado 5024, para a proteção da Cidade da Cidade. Consciente, devido a tráfego, inicia a descida para o 075, ajuste em Salvador, 1014. Descendo para o 075, 1014, Romeu. Romeu, qual foi o seu estimado para pouso? Está estimando aos 3 horas, senhor. Anotei. Delta, uniforme Romeu, autorizado táxi, reporte na Taxi Papá. Papá, guarde, tem uma aeronave no setor, fazendo pushback, aguarde. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 07 nós. A linha está colando 10, 35, você já está. Posmo, temos aqui o sobrevoo será o 1897. Ok, vou direto para Posmo e chame Recife, 125. Posmo em 125 no azul 4065, obrigado. Posmo, Salvador, muito boa tarde, azul 27, 1750, perdeu contato com Recife. Suficiente. Está pronto para descida, azul 2790? Afirmo, ideal de descida. Desça para 6000, ajuste 104 na chegada mão. 0014, 6000, na mão, azul 2715. Luciano 6304, com o Morro de São Paulo à esquerda e voando sobre a água, desça sem restrições para 2000 pés, Luciano 6304. Alfa, boa tarde, comandante, né? 3-1. Arbor, eleva. O 3567 é o controle, contato radar estabelecido, após 2000 pés, girar à direita e voar elefa subindo sem restrições. Ok, muito obrigado. 2000 elefa à direita, sem restrição. O 3567. Leite, um abraço. Um grande abraço. Delta Delta Uniforme Romeo, efetue um backtrack. A taxiway Mike está fechada. Efetue um backtrack. Reporte na taxiway Quebec para ingresso na pista novamente. Preciso ao controle, meu cordial. Ajuste 1014, desça para 9000 na chegada bom. Gente, Delta Uniforme Romeo autorizado, ingresso na pista. Taxi via pista, reporte alinhada e pronta na cabeceira 17. Chame Recife, 1-2-5-1. Confirmar 1-2-5-8. 1-6-5-9, chame Recife, 1-2-5-1. 1-6-5-9-2-5-1 com Recife. Obrigado, bom trabalho. 1-6-5-9. Boa. Oceano 6314, está agora 21 milhas para a duna, está autorizado a aproximação, e ele é? Ok, autorizado a aproximação, e ele é? 1014.5. Aí, exato, 1014.5. Opa, Romeu, Golfo, controle. Mantenha o ponto de espera. Positivo, prossiga na descida, agora pouso em Alagoinhas, não tenho traço ali informar no setor, frequência livre, até a próxima. Frequência do controle é 1208. Trajetória, direto Duna 4000. Direto Duna 4000, 275, mantendo o máximo de speed aqui. Mas me informa, Romeu, decolagem autorizada, pista no 7, vento 130 graus, 08 nós, restrito 1 no mil pés, reposta entrada de farol. Xener 6321 autorizada, alinhar e decolar, pistona 0. Ventona 30 graus, 08 nós. Ali decola, capitão 0 da 321. Papa Romeu até o Juliette Serra, após a rolagem do aeronave autorizada, alinhar e manter pista 17. Corre bom no 8, só com a da 10. Corre Voo 884, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Delta Uniforme Romeu, decolado 23, reporte através do farol de Itapuã, restrição no meu pés. Delta Uniforme Romeu, reportará através de Itapuã, mantenha o meu pés aqui. Uniforme Romeu, primeiro transponder Rodolf Charlie 5001. Autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ali mantém na 10, 1984. Romeu Bravo, Serra, Serra, este é o controle Salvador, meu cordial, prazer falar. Voo visual pelo litoral, ajuste 1014, transponder normal e sempre na escuta, Bravo Serra Serra. Xanermia 321, decolar 224, chame controle Salvador em 120, décima 8. 208, 6321, boa. Chame Recife, 1288, boa viagem. E um bom trabalho, meu amigo, é o Sandro que fez uma visita para vocês aí daqui da TAM. A gente chama Recife agora e deixa aquele abraço para ti. Um grande abraço e boa viagem, capitão. Tudo de bom. Boa tarde, Sinema 321, Sério, cruza 1800, para sair da rua. Sendo 6321 é o controle, está em contato. Radar Suba sem restrições. Após 2000, voa direto a Lepa. Sem restrição, após 2000, direto a Lepa, 6321. Azul 2715, desça para 2000, autorizado ILS. Ali, mano. 2000, autorizado ILS, e azul 2715. 43835, desça sem restrições até 4000. 4000, livre da restrição, 3835. Salvador, passaredor 23, tudo? Passaredor 231 ao controle, voe Mari para a chegada da Mari, a princípio, a pista é 1-0, ajuste 1-0-4, chame para a descida. Vai para a Mari, já está na descida com a Lima. Desça para 5.000, vamos encurtar essa trajetória daqui a pouco. Aprovando Mari, desça para 5.000, passaredor 231. Corre posto através do farol de Itapuã. Uniforme Delta Uniforme Romeu, é o controle, prossiga visual pelo litoral, mantendo a altitude de 1000 pés. Delta Uniforme Romeu vai manter a altitude pelo litoral, 1000 pés, passa proa de Amaralina. Estabilizado, Max Ray, Oxenemia 314. Oxenemia 314, em aproximação, cheque o trem, torre 1-1895. 1-1895, boa. Boa. Togo 1884. 1884 é o controle, contato radar estabelecido, após 2000 direto a Aracaju, suba sem restrições. 2000 direto a Aracaju, sem restrições. Turno 50 graus, 07 a nós. Livre pouso, 90, 63, 14. Papai Uniforme, Delta Uniforme, Romeu, preciso ser estimado para pouso. Oi, Salvador, Hotel Juliette Serra, para o descado farol de Itapuã. Hotel Juliette Serra, mantém referências visuais, transfere controle Salvador em 120, décima 8, no voo. 1208, Hotel Juliette Serra. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, o controle, Salvador. Colado para Guanaki, autorizado para o farol de Itapuã, autorizado para a direta da 242 para Guanaki. Positivo, está autorizado, está vivo. Hotel Juliette Serra. Papa 3835, descida sem restrições para 2000 pés, estou autorizado em ILS. Autorizado Campina Grande, nível 370, via Pesolu 10, saída pouca transição Zipar. Decola da 10 curva esquerda, aciona 5125, chama controle 120 decimal 8, ou seja. 370 para Campina Grande, módulo 10, pouca Zipar, decola da 10, responde 125, controle 108. Planejamento correto, chama para feedback isolamento. Já reduzido, azul 2715. Positivo, chame a torre, 11895, azul 2715. 1295, muito obrigado, bom final de semana e parabéns aí pelo controle. Beleza, abraço. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 2715, final estabilizou. Azul 2715, boa tarde. Mantém a aproximação, aguarde autorização de pouso. Vazando 2715. Azul 2715, pista livre, pouso autorizado no 0, vento 170 graus, 10 nós. Autorizado pouso, poderia reconfirmar o vento, por gentileza? 170 graus, 10 nós. Gente, azul 2715. Bravo, Serra, Serra, controle. Na escuta? Chame a torre agora. A frequência é 11895 para o cruzamento. E após o cruzamento, o senhor retorna a esta frequência, câmbio. Câmbio 295 e até já. O braço Serra, Serra. Até. Boa tarde, Salvador, 3192. Tem informação Lima. 3192 é o controle, Salvador. Ajuste 1014, após com a Bog Duna, em descida para 4000 com 1014 para o ILS 3192. 4000 com 1014 a partir de Pamonte, muito obrigado. 3192. Oceano 6321, passou o nível 160, chame Recife 1288. 1288, 321, boa tarde. Boa. Piraí, DCT Umbrade, Aperzulu 44, saída da Elo e da Motiva. Decola da 1-0, curva à direita, aciona 5-1, 1-6, chame controle 1-2-0, decima 8, coteja. Localidade de destino e mantenha 1000 pés de rio tráfego. Do portão, conforme a orientação da equipe de sol devido a obras no pátio, chama para o táxi. Entre as obras, chama para o táxi, chame até a 2 3-1. Uno 884, chame Recife, Uno 2685. 2685, Uno 884. Opa, Vilo, parte 3, 2785. Recorrido, já chega 3, Uniforme Delta e Uniforme Romeu, suba para o 0625 agora. 0625. Positivo, mantendo a última proa informada por esse controle, subindo para o 065. Helicóptero Papa Romeu Hotel Juliette Serra, o controle está ciente, frequência livre. Controle Salvador, azul 2711. Azul 2711, acione identificação. Identificou. Pista no zero, vento 130 graus, 10 nós. Informa o tráfego helicóptero, mantendo o setor norte do campo. Bravo, CA Serra, tráfego ainda novo estado, mantém o setor aguardando para o cruzamento. Informa o pouso autorizado já depois da TAM, na pista 1-0. Paciente, visual com a nave, vai manter o setor norte, o Bravo CA Serra. Autorizado IEL, nível 240, via Golf 677, saída da EL, transição coral. Decola da 1-0, curva direita, aciona 5032, chama controle 120, decima 8, coteja. Voo 20 no centro, autorizado nível 240 para IEL, posso fazer o plano de voo, Golf 777. Decola da 1-0, curva direita, da EL Coral, transporte 5032, controle 1208, voo 20 no centro. Protejamento correto, chama para o especionamento. Papá Romeu Bravo CA Serra, a retaguarda do tráfego que pousa autorizado o cruzamento do campo, agilizando na medida do possível e atenta às tiras de turbulência. A retaguarda está autorizada, vai agilizar na medida do possível, Bravo CA Serra. Bravo CA Serra informa o tráfego ATR da Passaredo, agora 3 milhas de marcador externo da pista 1-0. O tráfego está agilizando o cruzamento, Bravo CA Serra. É, torre 1-1-8-9-5, câmbio. Samará, passarelo 2-2-3-1. Salvador, o passarinho do 2231. Passarinho do 2231, mantém a aproximação, aguarde autorização de pouso. Informa o tráfego helicóptero efetuando o cruzamento do campo no momento. Aguarde pista livre. Ciente, aguardará, passarinho 2231. Bravo, Serra, reportando através do farol de Itapuã para transferência. Vai reportar em Itapuã, já ligou o eixo, o Bravo Serra. Foi ciente, o Bravo Serra. Canto 2235 no solo de 32. Primeira direita, chame controle solo em 121 na décima 1, uma boa tarde. 121 na décima 1, canto 3235. Funcionando, eu tenho na tela. Agora é formação de altimetria, o modo Charlie, nós não estamos recebendo. 35 levando a frente. Ainda na frequência da torre. Solo Salvador, está 3835. 3835, táxi de Alfa, mantente da Juliette. Alfa, da Juliette, 3835. Juliette. Bom, ele está no caminho ainda, já começou. 020, este é o controle Salvador. O senhor vai ajustar agora 014 ao passar para a bog voadona em descida para 4000 para a zona completar a aproximação ILS pouso pistão 0, cabeça. Serra transfere controle Salvador em 120 decimal 8, um novo. Bravo, 728, bravo já. Controle Salvador, bravo já, cruzou o campo, pode na sua escuta. Bravo Serra, Serra, ciente, chama o sinal para pouso. Bravo, bravo. Papel uniforme, Delta uniforme, rodeio, controle. Aqui, eu estou recebendo a informação de altimetria agora, altitude 2.500 pés, e recebi também o sinal de identificação. Aparentemente, seu equipamento de transporte está funcionando normalmente. Sem problema. Positivo, vou indo 45 para evitar as nuvens e prosseguir no voo visual. Afastado 1,4 milhas de Maradona, ILS autorizado. ILS 3191. Fala em 1,211. Ivel 219, passarei 2231. 1,21, decimal 1. 1,21, 1. Passaria 2231, levando sua escuta. Passaria 2231, táxi via Alfa, quilo, parte 3, posição 3, direito. Alfa, escuta, para parte 3, passaria 2231. Ciente 3192, que vai bater a proa 050 para interceptar o localizador e completar a aproximação em ILS. Muito obrigado. Tá bonito hoje.